Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 53ª edição do Nerdrops. E hoje, oficialmente sendo introduzidos, ainda bem que oficialmente, não orificialmente, né? Os nossos novos correspondentes de games, Carlos Vivacqua e o Sr. Johnny. E aí? Boa noite, meus queridos. Boa noite. Oi, eu vou mandar um abraço pra todo mundo aí. Um beijo pra vocês. Tchau. É isso aí, eu quero que o Legendas pare de protestar e volte. É terrível quando isso acontece, velho. Você tem uma coisa pra assistir e não conseguir porque não tem legenda, velho. Ainda mais se o filme for belga, você nem aprende um pouquinho de inglês, né? É, não dá nem pra fingir que tu tá entendendo, né? É, o que é inglês a gente até entende, né? O problema é a comodidade que a gente tá acostumado de digitar qualquer merda e ter lá pra baixar, né, velho? Exatamente, é muito prático, né? Então, vamos parar de protestar, por favor. Você digita lá no Legendas TV, puta que eu pariu, vai ter legenda, velho. Vai, mas ainda não revisaram, né? Tá meio suja a legenda. Tá fora de sincronia, né? Que horror. Mas é isso aí, vamos para os nossos e-mails. Nerd Mail. Bom, e vamos mais uma leitura de e-mails do Nerdrops. Dessa vez comigo aqui, quem diria, não tá o Visão, não tá nem a equipe reserva, nem a titular, tá o nosso correspondente de games, Carlos Vivacqua, de novo, dominando o programa hoje. Pois é, se eu não sou o time reserva, eu sou o vendedor de Gatorade, não, eu sou o vendedor de Coca-Cola quente no estádio. Com certeza. Tá sempre presente, né, agora, né? Então, cuidado com mais um pouco aí, tá editando o cast todo já, né? Sozinho. Não, eu só faço isso quando vocês convencerem o locutor a falar meu nome. Senão vai ficar... Guizão! Oliver Pérez! Vivacqua! Vai mudar o padrão de voz. Bom, é isso aí, os nossos recados de sempre, Rádio Animix. É, última vez que a gente conferiu a programação, tava terça-feira, das 10 até meia-noite, mas eu acredito que estão ainda reestruturando alguns horários. Então, consulta a programação lá, né, que já tá até com dias individuais, né? Com dia e data. Então, pessoal, um amigo meu me perguntou por que eu deveria ouvir a Rádio Animix, se eu já estou ouvindo o programa. Então, escute, porque a Rádio Animix é muito bacana. E, de vez em quando, você tá lá e você escuta a galera do Nerdrops falando besteira, interrompendo a programação. É muito bacana, é bom pra deixar tocando enquanto você tá navegando na internet, no fórum, trolando o Nerdrops. Então, vai lá e dá uma escutada, comenta no site deles, comenta no nosso. E é fantástico. É espetacular. É fantástico. Outro recado, estivemos presentes no SP Game Show no último sábado. Eu, Guizão, Polar e Sussi, né, dando dicas sobre como fazer podcast. Como foi? Como foi? Cara, é o seguinte, na verdade, o evento, né, que foi lá no Market Center, ele não cobria só um evento, né? Tinha, na verdade, o SP Game Show, tinha o Anime Friends e tinha outros lá. Eu e o Sussi chegamos, entramos pela Anime Friends, eu fiquei com medo, cara. Festa estranha com gente esquisita. Exatamente por aí, cara. E a gente deu uma palhinha aí de podcast, ficamos aproximadamente uns 30, 40 minutos dissertando sobre assunto. Encontramos o Rick do Download lá. Ô Rick, um abraço pra você, rapaz, no seu coração. O Rick, que todo mundo pensava que o cara era um gigante. Ele é um mini troll, né? Ele é um grinho. Foi divertido, cara. Os 10 minutos antes da apresentação, o Polar perdeu o pendrive, contendo toda a apresentação, mas enfim, ele conseguiu aí, guardou, deixou o arquivo perdido aí na web, conseguimos recuperar depois. De boa, né? Bom, é isso aí. Lembrando também que nós temos parceria aí com a Taverna do Ogro Encantado, loja de RPG, Action Figures e afins, né? Quem quiser conferir aí pode acessar www.lojadoogroencantado.com.br e lá você encontra, cara, de tudo, do bom e do melhor, cara. Quem quiser também conferir a loja no FIS, fica lá em Pinheiros, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no número 1795 e 1827, no Shopping Vitrine Iguatemi. Quem quiser mais detalhes, depois você pode falar com o pessoal lá da galera da taverna, a Mariana, o Pedro. São os telefones DDD11, né? 2364-0268 e 3061-9842. Ligue já. Não, as miniaturas, os bonecos são muito bacanas, mas eu gosto mais da sessão de afins. De afins. esses afins são fantásticos. Espetacular. Bom, é isso aí. Sem mais delongas, vamos aos e-mails? Então, o Cláudio, o Dragão Dourado, 25 anos, de Barueri, São Paulo, programador e podcaster do Omega Cast. Olha só, rapazinho safado, ganhou um jabá gratuito. Escute o Omega Cast. Fala aí, galerinha do Nerd Drops. Muito bom o cast, igual sempre. O igual não foi para oferecer oportunidades de trocadilho com o como. Cara, o novo bloco de games ficou bem legal, organizado e interessante. Para não tomar o tempo de vocês, só queria lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho que tornam minhas segundas mais divertidas. Abraço. Obrigado pelo elogio, Dragão Dourado. Outro abraço para você. E vamos acentuar e escrever as palavras por extenso, por favor. É isso aí. Nós estamos aí com o Vivaco, né? Oficialmente vão ser introduzidos neste programa. Totoso, papai. E vai estar junto aí com o seu parceiro, o Johnny, falando sobre tudo o que aconteceu de bom, de melhor e de pior também, né? Na área de games, por que não? O pior é gastar dinheiro. O pior é gastar dinheiro com isso, né? E é isso aí, né? Já tá até no formatinho, né? Drops, que vocês sempre acompanhavam, né? Com chamadas e tudo mais, vinhetas do Nerd Drops. Olha só que bom. Tá mito? E é isso aí. Outro cara que manda aqui o seu e-mail ou a sua história de vida, pelo tamanho, né? É o Gilberto Bueno. Fala, amigos do Nerd Drops. Aqui quem vos fala é Gilberto Bueno, de 25 anos, supervisor de TI, no qual ele descreve aqui como emprego de nerd, de São Bernardo. Amigo do senhor Mestre Mágico. Ô, louco. Todo mundo é amigo do Mestre Mágico agora, hein? Ele diz aqui, bem, vamos ao que importa. Sobre o filme Super Bobo, o fato de eu não gostar de Superman, mas os filmes antigos com o Christopher Reeve, Christopher com PH, por favor, me agradam. E o ator Jim Kane, eu acho que seria uma ótima escolha pra fazer o Homem de Aço. O Superman latino, né, cara? Eu nunca me conformei com a ver Superman. Eu deixei o pessoal falando merda quanto eles quiseram no último programa, mas pelo amor de Deus, cara. O Superman latino, pra mim, não desce nem a pau. Todo mundo queria era com Lane naquela época, que, por sinal, a coisa que eu achava mais estranho era que era na mesma época da TV Colosso, ela tinha a voz da Priscila, né? Ó, Priscila, Priscila. Ó, Priscila do meu coração. Só aí você tem uma idade pra lembrar disso. Vamos continuar. Aguardo ansioso, hein? Espero que agora tenha o mesmo efeito que os filmes do Batman, no caso aqui o Begins e o Dark Knight. E acho que um bom enredo seria o quadrinho A Morte do Super-Homem, que é uma das melhores coisas que lançaram do Super. Ele não gosta mesmo do Super-Homem, a melhor coisa que ele acha do Super é ele morrer. É, que é sentar o aço no homem, né? Bom, é aquele começo sobre Avatar no cinema, que de novo, pra mim, vai ser bom, porque ainda não vi Avatar em nenhum filme em 3D, e todos os amigos que viram outros filmes de Avatar falaram que o melhor filme em 3D é realmente o Avatar. Bom, eu, pelo menos da minha parte, eu assisto uns 3 filmes em 3D e realmente o Avatar é o que tem a sua presença mesmo, né, nessa área. E que é, não mergulho em dizer que ainda não vi o filme, mas para me redimir estou lendo quadrinhos e depois já irei ver o filme. Faz bem. Bom, sobre os filmes que voltam aos anos 80, apesar de alguns estragos, vídeo novo Conan, né, bom, a gente, né, na verdade a gente estragou ele, né, basta esperar pra ver. Eu acho válida a tentativa, fora que isso de interesse para a molecada de hoje em dia ver o que é um filme bom como os que rolava nos anos 80. Bom, e os gamers de plantão? Eu tô bem interessado no StarCraft 2, né, que foi o Vivaco e o Johnny, já anunciaram a chegada aí no programa passado. Espero até mesmo que vire uma franquia como World of Warcraft e penso até no World of StarCraft. Por que não, né? A Blizzard sempre que eu sou dinheiro, uns milhões a mais não vai fazer falta pra ninguém. O World of Warcraft eu jogo na Blizzard e sem comparações aos servidores piratas, mesmo porque os melhores não chegam nem aos pés em relação à estabilidade e também aos recursos dos jogos, né? Que é aquela velha história de o que a gente paga é sempre o melhor, né? Queria fazer um grande pedido para que passassem os nomes das músicas que vocês usam de fundo nos podcasts. São sensacionais. No 52 mesmo, eu escutei uma que faz parte trilha de Transformers, um filme de animação dos anos 90. Era uma música que há muito tempo procuro, fora as outras que são ótimas. Ótimo trabalho de edição do cast, menos a última música que realmente eu quis tirar, mas ainda bem que foi por pouco tempo. Com relação a isso, Gilberto, a gente tem um sério problema de tempo, né? Mesmo porque esse podcast aqui, quem tá mais fazendo parte do da edição aqui é o Vivaco, né, na parte de games, e eu, o restante, mesmo porque a gente esteve presente aí no, em São Paulo, na SP Games Show, então a gente passa por um nosso tempo bem limitado, né, sem mencionar, pô, trabalho, estudo, tá meio que limitando, né, o nosso tempo, então a gente tem sérios problemas de incluir coisas a mais do que o podcast, host, que, como a gente já comentou, né, num evento aí que a gente participou, tá levando cerca de 20 horas, cara, de edição, então é um pouco puxado, mas a gente pode ver aqui com o futuro próximo. E aqui ele tá fazendo um pedido ainda pro Mestre Mágico, né, pô, pra emprestar o Fuga de Nova York pra ele. Quem empresta, por favor? Não, e só mencionando sobre o filme do Superman Returns, se eu tivesse uma olha só o desperdício, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu viajaria no tempo e me cutucaria na sala de cinema pra eu levantar depois que ele salvou o avião. Eu ia ter visto o melhor filme do Super-Homem. É o melhor curta-metragem do Super-Homem. Ele salva o avião, todo mundo aplaude ele, a Lois fica embasbacada, sobe os créditos. Perfeito! Melhor curta-metragem do Super-Homem. Ia gastar com as coisas erradas a máquina do tempo. Pô, a gente até mencionou, né, que o filme do Super-Homem, o grande problema dele está entre as cenas de ações tão poucas. Né? Então, quer dizer, a cena do avião, cara, realmente é de tirar o fôlego, né, cara? Pô, muito... Depois de 20 anos sem um filme do Homem de Aço, o cara vê uma cena daquela, é tirar o fôlego e tal, né? E depois tem o lance dele de Kryptonita, que teve vários lances legais, né? O pessoal resgatando o Super-Homem voltando na ilha de Kryptonita e, né, cenas homéricas, mas enfim, a gente teve que aturar uma grande parte do filme aí sem ação e com uma história que não era nada interessante. Né? É, não tornaram o Clark Kent interessante, né? Porque o Tony Stark é muito interessante. O Homem de Ferro deve ter o quê? Uns 10 minutos de cena no primeiro Homem de Ferro, mas o Tony Stark rouba a cena. É, exatamente, personagem bem legal, né? Deve ser porque ele tira onda de cientista espacial. Então vamos lá, o Fábio Uliana mandou pra nós, sem idade, sem nome, então eu vou dizer que ele é um velho, 20 anos, eu sei bem a idade dele, viu? Digamos que ele tira onda de cientista espacial. É, o cara mandou coisas sobre o Batman da década de 60, como quem sabe. Então vamos lá. O episódio ficou muito foda. Apenas alguns detalhes. O seriado Batman dos anos 60 com Adam West e Burt Ward era um seriado voltado para a comédia. Todo aquele visual calcado em onomatopeias, apetrechos, amalucados e loucuras, característica dos anos 60, era proposital. Aqui ele mandou o link da página do IMDb e o nome de Ian McKellen é Ian e não Ian. Eu sabia que cedo ou tarde os ouvintes iam me corrigir. Mas eu acho que assim, eu não acho que... era característica dos anos 60 mesmo. Se alguém comprou da Panini os encadernados, não de capa dura, mas os encadernados normal do Batman, 70 anos de Batman, tem uma série de quadrinhos do Batman que é hilário, que é dessa época do Adam West, que, por exemplo, ele fecha um acordo com os bandidos, fala assim, ah, beleza, eu e os bandidos fechamos um acordo, os bandidos enganam o Batman pra ele assinar um negócio que ele não vai pisar em Gotham. Nossa. Então ele faz uma mansão voadora pra prender os bandidos, pra não pisar em Gotham. É desse nível, ele assina um termo com os bandidos. Quem manda outro e-mail aqui é o Michael do Santos Bege, de Americana. Boa noite, Alan Polar, Guizão, Oliver Pérez e o convidado Júnior do Ball Pirata, né? Obrigado por mais um Nerd Drops hilariante, cheio de trocadilhos da escola Oliver Pérez de Trocadilhos. É sempre uma ótima forma de começar a semana escutando Nerd Drops. Acredito que deve ser tão divertido para vocês gravarem o podcast quanto para os ouvintes escutarem o podcast. Eu admito. Ou a tristeza vem na hora de editar, mas quando a gente tá gravando é a coisa mais divertida do mundo. Na hora que você salva o arquivo, você começa a chorar já. Por aí. Na hora que tu vê, porra, esse arquivo deu 40 mega, quer dizer, deu 40, quase 40 minutos, né? Pois é. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito da notícia do filme Machete, o melhor, da atriz Michelle Rodrigues. Concordo com vocês que ela está realmente muito atraente, barra gata, pelo que pode ser, pelas cenas do trailer e pelo pôster em que ela aparece. Sempre achei charmoso o jeito encrenqueira dela desde Resident Evil, o Hóspede Maldito. Um pequeno comentário que eu queria fazer é dar um feedback a pessoas que amam e, como vocês, se dedicam ao podcast que continua a nos proporcionar risadas e informação nas segundas-feiras. Um abraço, boa semana pra vocês. Abração pro Maicon também. Ele assinou o e-mail, né? Tá aqui, assinado o Maicon. Um abraço, Maicon. Um abraço não, você falou boa noite gente, Polarguizão, Oliver Pérez, convidado Júnior. só tá o Oliver e eu aqui gravando e-mail. Você mandou pras pessoas erradas. Manda um abraço, manda boa noite. É, mas é isso aí. É que vocês estão sendo introduzidos oficialmente nesse programa, lembre-se, né? Na época vocês chegaram de sopetão. É, talvez no próximo eles mandem abraço pra gente e nenhum de nós esteja no cast. Vamos ver como a galera da leitura de e-mail se sente da próxima vez. Não, mas vão estar no bloco de games, né? Então, quer dizer, vão ter que inserir vocês de qualquer jeito. Aqui o próximo e-mail, mais um invasor daquele Dudu Salles, o Mr. Rice Guy. É o Bruno Elias, mandou: olá, galera do Nerd Drops. Vamos comentar o último cast que estava foda, já que a surpresa do Vivacqua nos games foi boa. Ele é meu colega do blog Papo de Gordo. Jabá! Besouro Verde promete ser um blockbuster, já que o protagonista é foda e o trailer é divertido. Espero que não seja daqueles filmes que o trailer é a melhor coisa. Como... Paul, vamos dar um exemplo de um filme que o trailer é a melhor coisa. Superman. M. Night Shyamalan. Ah, eu falei um diretor. Ah, o diretor? Tô comendo, viu? Eu tô vendo. Afinal de contas, eu tô lendo o e-mail do Papo de Gordo. Putz, Avatar novamente? Já deu, amiguinho James. Bruno, o James não é seu amigo. Ele é amigo do dinheiro e dos peixes, que é as únicas coisas que ele gosta. Esse Crepúsculo para Homens está sendo um hype entre os amigos aqui. Nossas esposas e namoradas, que gostam da saga original, agora tem que aguentar a gente com essa versão. Pena que é um trailer, né? A gente queria um longa de 6 horas. Uma trilogia de 6 horas cada filme, né? Não, vamos ser sinceros. O ideal é que fosse uma série, né? Tipo True Blood, assim, com 12 episódios, 13 episódios de uma hora. Isso. Seria ideal. Ideal. Dava pra desenvolver a trama, essas coisas. Machete promete. Estou louco pra ver o filme, que só tem gente doida. Apesar de tão mal falado, o próximo filme de Resident Evil, que pega muitas ideias do último Resident Evil 5, Infectados, Wesker, deve ser bom. Encare como um filme de ação pra divertir, sem seriedade, que será uma boa experiência. Agora, resta avaliar se o 3D ficará bom. Com a fala do Vives e o Johnny, fiquei até empolgado com o Epic Win. Vai criar muito doido atrás de XP. Eu pensei a mesma coisa. Eu ia me oferecer pra fazer as tarefas de casa. Falei, não, eu vou comprar pão, porque eu não faço essas coisas, não. Eu espero o pão aparecer. Eu sou o mágico da preguiça. Eu fico em casa com preguiça e de repente aparece comida. Pois é, né, cara? Esse aplicativo aí, cara, é interessante por causa disso. Não tem graça você trapacear ele. Você tem que fazer as coisas realmente pra ter o sentido de desafio na parada, né? Mais uma vez, o programa ficou muito divertido. Ajudou a começar bem a semana. Como acompanha esses tipos de notícias abordados pelo Nerd Drops, nada foi novidade. Mas a forma como vocês discutem o assunto é o que enriquece o tema. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Elias. Obrigado, Bruno. Bruno Elias, um abraço. Acesse o Papo de Gordo. Eu sou um espião de dupla camada. Vamos ler o último e-mail aqui. É do Haruki Henrique. Olá, Oliver Guizão e equipe reserva da leitura de e-mails. Twilight for Guys, eu já havia assistido antes. Muito foda esse trailer. E esse filme sim seria entretenimento de verdade. O cast ficou muito bom. 2 horas de cast. Puta que pariu, muito bom. Continua assim. O último filme de Superman até que não foi tão ruim. Ficou ao nível do herói. Assisti ao outro poder, espero amigo. Assisti ele e achei mediano. Não sei como vocês conseguiram esperar algo melhor de um escoteiro que defende o ideal de vida americano. E fica voando por aí com uma cueca em cima da calça. Aliás, eu assisti o primeiro filme de Superman quando era pequeno e o mesmo sendo criança e tendo senso crítico, não vi nada demais naquele filme. Que pena que o pessoal do Nowload não pode continuar com a sessão de games do Nerd Drop. Gostei bastante dos comentários dele sobre E3. Aliás, odeio o Miz. Abração, um abraço aí pro Haruki Henrique. Bom, Haruki, mas nós estamos essas duas feras de games aí, inclusive já participaram do Nowload, não foi? Já. Ele participou no GamerDome, eu participei de alguns casts. Mas então, Haruki Shoryuken, eu vou recomendar pra você, se tiver oportunidade, vai num sebo, vai em algum lugar. A saga atual do Super-Homem, Novo Krypton, tá sensacional. Ele não é mais o ideal de vida americano. Eu sei que ele já passou muito por isso, aquela ideia do escoteiro. Tá fantástica. Se você quiser ver uma história boa que leva o nome, mas não leva muito do Super-Homem, o Superman Anual tá nas bancas agora. Eu recomendo e tá dando uma virada em tudo e o universo DC tá bem bacana. E se você falar mal de novo do primeiro filme do Super-Homem, Haruki, eu vou te dar um shoryuken. tá fantástico, fantástico, hein? Espetacular, espetacular. E vamos embora pro cast, né, cara? O Vivacqua dominou, depois vai ter um bloco só com games aí, com o Vivacqua e Johnny. É, tô dominando nada, rapaz. Aqui o negócio é, eu me ofereço, vocês me dão 7 quilos de trabalho, me ofereço pra mais nada, não. Beleza, então. Vamos para as notícias de cinema. Tchau, notícias! cinema. Vamos para os destaques de cinema. Paramount pode remodelar Missão Impossível 4. Velozes e Furiosos 5 tem mais dois nomes no elenco. Peter Jackson se encontra com atores para O Hobbit. Michael Bay não retorna para o quarto filme dos Transformers. Um novo nome para o novo Hulk. Filme dos Vingadores deve ter o Halle Carrier. Confira Ryan Reynolds vestido de Lanterna Verde. Essa semana que se passou, saiu mais outra imagem oficial da adaptação dos quadrinhos de Thor, que foi divulgada aí pelos estúdios Marvel, e a imagem ela mostra o Odin, né, interpretado por Anthony Hopkins, em primeiro plano, junto com Thor e Loki no fundo, né, que são respectivamente o Chris Hemsworth e o Tom Hiddleston. Outra novidade, que não é mais nenhuma novidade, é que o estúdio já informou que vai converter Thor e Capitão América para filmes em 3D, e lembrando aí que o filme tem direção aí do Kenneth Branagh, roteiro escrito por Mark Protasovich, Ashley Miller, Zack Stent e Don Payne. A estreia aí já tá marcada pro dia 6 de maio do ano de 2011. Colorido, né? Colorido, tem uma cara de Cavaleiros do Zodíaco sinistra. Cara, eu tuitei, velho, mas não tem como, cara. Cada imagem que sai da adaptação do Thor, velho, é uma decepção, velho. Ah, é. A capa é meio vermelha demais, assim, a sensação que passa. É colorado, né? Chapolin colorado. É, Chapolin colorado. O que me tá me incomodando por enquanto, cara, essas armaduras que você nota que é borrachona. É, exato. É, ela é metálica, mas ela passa uma sensação meio artificial. É metal Power Rangers. Exatamente, velho. É, mas assim, o que eu penso é que por mais paçoca que seja a fantasia de Arraial de Asgard, né? Já passamos da festa junina, né? Já passamos, mas... Pô, mas na estreia do ano que vem tem festa junina de novo, tem todo ano, meu amigo. Mas eu consigo acreditar nesse Odin, nesse Thor ao lado do Homem de Ferro atual. Eu consigo, mas assim, eu não consigo no conceito Thor e Odin, mas do lado do Homem de Ferro, daqueles canastrões da SHIELD do filme do Homem de Ferro 2, eu acredito plenamente. Você disse que a modernidade da armadura deles aí pode ser que bata mais ou menos ao estilo com o filme do Vingadores, é isso? É, tudo vai depender do Homem-Formiga. Tudo vai depender do Homem-Formiga, né? Eu achei muito esquisito, assim. Eu gostei muito do Capitão América, daqueles desenhos conceituais. Exatamente. Mas esse do Thor tá difícil. Eu não sei porque que o Thor tá segurando uma torradeira, mas beleza. Eu jurava que o martelo era um pouquinho diferente. É uma lancheira, rapaz. Lancheira, né? Lancheira do Homem-Aranha. Uma martelada dessa, o pão já vai bem passado, né? Pois é. Esse é o pão que o Deus amassou. Passei na prova do Nerdrop. Primeira notícia. E outro lance que tá me incomodando, cara, direto, é a falta do Elmo, né, cara? Porque, queira ou não, além do martelo, o Elmo é uma assinatura do Thor, né, cara? É, a sensação... O bicho parece que tem a cabeça meio chata. Não sei se vocês percebem. Um cabelinho penteado demais, assim. Dá uma sensação de cabecinha chata, sinistra. Eu acho que se ele botar aquela cumbuca de... Cumbuca com asa na cabeça, cara, vai sair aquele cabelo cogumelo. Na verdade, sabe? Aquilo lá é um troféu invertido, de cabeça pra baixo, né? Aquilo ali, na verdade, é o esqueleto de uma galinha roubando. O frango roubou, cara. É uma coisa redonda com asinha na ponta. Pois é. A capa é o que mais me incomoda, assim. Eu não sei, essas armaduras com camadas também, meio feio, de mau gosto, assim. A galera que tem experiências com personagem da Marvel nos quadrinhos, fica esquisito porque, primeiro, né, ele tem mais aquele visual clássico, né, aquele visual nórdico mesmo, né? E por um lado, a gente tem essa coisa ruim aí da gente não gostar por causa que, pô, em Asgard tem uns lances meio modernos, assim, é meio, sabe, não bate com deidades, por exemplo, né? Então a gente imaginava sempre aquele negócio de, sabe, pele de urso, metal cru, sabe? Uma coisa mais bruta mesmo, sabe? Né? Mais medieval. rival mais sujo. Aí que tá. E por isso que a produção do Thor, cara, é meio ingrato, tanto com o elenco, com produção, diretor, porque você colocar elementos assim que a gente tava esperando em um mundo moderno, um mundo contemporâneo que a gente tem hoje, acaba ficando meio esquisito, né, cara? Meio difícil de adaptar. Então talvez seja esse caminho que eles estão buscando aí, de achar um meio termo entre as duas coisas pra poder fazer um filme do Thor no mundo que a gente conhece hoje, né? Mas é engraçado, essa primeira foto que tá aí na pauta, sem ser aquela que tem os três, que tá no link do Omelete. Sim. Nessa foto, com essa iluminação, as armaduras de borracha parecem de metal. É só naquela... A foto que eles posaram, cagaram com toda a armadura. Essa que tá o Odin com a mão no, quase no ombro do Thor, tudo parece armadura de metal, não parece muito moderno. Parece Eu acho polido demais. Esse é o problema, entendeu? Ah, eles estão... Mas você tem que lembrar que em Asgard sempre tem um luxo. A galera tá no luxo. Eles ficam nas batalhas. Na batalha que eles ficam lascados. Eles não vão ser os deuses todos imundos. Eles nunca foram sujos. É porque vai ver que as melhores referências que a gente tem nesse tipo de visual são filmes de vikings, filmes de cavaleiros, sabe? Essas coisas assim, que eles estão sempre em batalha. Aquela coisa... Estão sempre sujos, com a armadura fodida. Aquele visual mais enferrujado, exatamente, né? Visual mais enferrujado. Acho que é isso que a gente tá sentindo mais falta, assim. Pelo visto, pelo que tá mostrando o Anthony Hopkins, essa armadura custou o olho do cara, né? Nem tanto que é de borracha. Mas ele perdeu o olho, então foi um mau negócio, né? Tem que avisar pros designers que os peitinhos estão meio pra cima. Não avisa não que vai entrar a galera do Batman. Mas que o cara parece um maquinário de relógio de pêndulo, parece, né? Parece. Parece muito. E saiu essa semana um nome que está cogitado para fazer o Hulk nas telonas no filme dos Vingadores, que é o Mark Ruffalo, famoso por comédias românticas, um outro filme aqui, um outro filme acolá. Ele fez A Ilha do Medo e outras coisas. E isso confirmou que o Edward Norton tá fora, meu amigo. Confirmou que ninguém acerta o Hulk, né? Na verdade. E eles tentam, não é falta de tentativa, é uma coisa impressionante. Mas na verdade eu acho que foi um grande vacilo da Marvel, a princípio, de ter incluído o Edward Norton, porque queira ou não, dependendo do que cada um achar do que foi o novo filme do Hulk, o último, né? Eu achei que ele era muito ator pra um filme pop, um filme pipoca, sabe? Eu acho que, um filme do Hulk, cara, primeiro foi feito aquele dramalhão com o filme do Ang Lee, que tava o Eric Bana. O Eric Bana, coitado, não tinha nem, sabe, culpa no cartório pelo fato do filme ser aquele dramalhão todo e tudo mais. E sim, a culpa do roteiro, que o cara quis colocar profundidade onde não havia. O cara, ele quis um roteiro maduro pra um personagem verde, entendeu? Gigante, né? Quis uma coisa rápida e madura pra um gigante verde. Tá, entendi. Não, cara, tu colocar um roteiro complexo em uma criatura que só fala Hulk esmaga, né, velho? É difícil. Então, quer dizer, o fato do Edward Norton, ele é bom ator, é bom diretor, até por onde que eu sei, mas ele era muita coisa pra um filme do Hulk, cara, entendeu? Eu acho que tá certo. O pessoal quis fazer uma espécie, um semi-reboot com o Hulk novo, e ao mesmo tempo eles não poderiam colocar o Eric Bana, por mais que ele ficasse bem de Bruce Banner e tudo mais, pra dissociar um pouco a imagem que se teve do último filme. Eu confesso que eu gosto mais do outro filme do que desse Hulk novo. Não muito mais, mas eu gosto mais. Mas esse filme novo, o Edward Norton que fez quase tudo, né? Ele é muito fã. Ele correu atrás do Stan Lee, ele quis fazer o filme. Nossa, ele correu, é um stalker. É o nerd babão, velho. E ele conseguiu, mas assim, as minhas duas perguntas são: se ele tava tão interessado, por que ele entrou em briga e o que ele anda fazendo hoje, o Edward Norton? O que a gente sabe, pelo menos pra mim e pra muita gente, a saída do Edward Norton nem foi surpresa, porque depois que o filme saiu do Hulk, ele nem correu atrás pra promover o filme, cara. Tiveram os problemas, né, na produção. Ele não acordava muito com o rumo que o filme tava levando, não era uma coisa assim? Na verdade, o filme teve parte do roteiro, se eu não me engano, escrito por ele, e muitos elementos que ele colocou no filme, que homenageava tanto quadrinhos como a antiga série lá com o Bill Bixby e o Lou Ferrigno, e eles foram obrigados a retirar por questões de tempo, por questões de colocar dinâmica na história. Questões mercadológicas até, né? Com certeza, pra tornar o filme comercial, porque senão ia ser novamente a mesma coisa que aconteceu com o filme anterior, cara. Aquele filme muito autoral, né? Eu acho que pra um filme do Hulk, seria um certo um meio termo entre o primeiro e o segundo. Eu gostei do segundo filme, mas eu achei assim, o Hulk acabou ficando muito caricato, sabe? Você via que era muita CG lá, sabe? Mas ao mesmo tempo me convenceu, eu achei o filme legal. É, eu acho mais um meio termo, porque o Hulk ele tem que ter um drama, entendeu? Tem que ter, o personagem é dramático, apesar de ele ser um esmagador, né? Existe o drama do Bruce Banner, mas é aquela coisa, realmente, talvez o meio termo fosse o ideal ali pro filme do Hulk mesmo. Bruce Banner é um esmagador. A Marvel quer que você seja um esmagador também. Se enfie na frente de uma bomba de raios gama. Será fácil, índolo. Marvel, fazendo de você um esmagador. Ok. O Thor bate o martelo. O Thor é um batedor. Além do nome do Mark Ruffalo, né, tinha surgido outros nomes como o Joaquin Phoenix, né, que fez o Gladiador, Sinais. O Adrien Brody, né, o pianista, e agora tá no Predadores. O Nathan Fillion, do filme Serenity, né, e da série Firefly. E o David Tennant, do Harry Potter e o Cálice de Fogo, né. E também tem esses nomes. Vocês têm preferência de algum desses a não ser o Mark Ruffalo, que os caras estão anunciando mais ou menos como oficial aqui? Eu gosto muito do Joaquin Phoenix, mas parece que ele tá em outra, né? Ele fez um documentário muito alucinado aí sobre os tempos de rapper dele, uma coisa Nossa. Dessa. Que tá sendo bem, bem polêmico, inclusive. Parece que encontrou uma distribuidora agora. Acho que ele tá meio fora, assim. O filme é uma loucura, dizem, esse filme do Joaquin Phoenix. The Lost Years of Joaquin Phoenix. Então ele tá meio fora mesmo, né? Ele tá meio fora de si, né? Parece o cara cheirando cocaína, um amigo dele cagando nele enquanto ele tá dormindo. É uma loucura o filme. Mas é filme ou documentário, cara? É um documentário. É um documentário dele sobre uma fase meio rapper, que ele entrou numa paranoia meio rapper. Desculpa, né? Aí. Depois dessa cena é por comentário, né, velho? Pois é. Mas assim, eu gosto muito dele. Desses atores é o meu favorito. Eu quero ver o Adrien Brody, um cabo de vassoura virando tonel. Porque eu não sei se vocês sabem, a cara do Hulk do novo filme é modelada a partir da evolução do rosto do Edward Norton. Meu Deus do céu, o Hulk ia ser horroroso. O Hulk ia ser, cara, ia ser uma patana quando ele nada costas na nave. O pessoal, tubarão verde! Aquela nariga esmaga ele destransformado. Não, né? E se é tudo assim exponencialmente maior, né? Eu vou imaginar que o nariz dele vai apontar pra orelha direita, né, cara? Porque o nariz do cara não é nada reto também, cara. Enorme e torto pra dentro. E tu sabe, se você pegar as roupas do Edward Norton, pô, você que nem colocar a roupa do Hulk no Adrien Brody, cara. Porque o Edward Norton tava gigante, né, no filme. É assim, gigante dentro daquele tamanho dele. Né? Dentro daquele tamanho limitado. Ele só tava gigante naquele filme do... X, que ele é um nazista. Outra história americana. Isso. Filmaço. Aquele filme, filmaço. Filmaço. É, porque é verdade, no Clube da Luta ele tava bem mirrado, né? É, não, esse filme aí... Mirrado, mas travado. Né? Esse filme que ele faz a Britney Spears de cabelo raspado é muito bom mesmo. Lá no Clube da Luta ele era o batedor. Depois... O esmagador. E mais uma notícia envolvendo os Vingadores. Parece que vai ter uma aparição da Halle Carrier, a base da SHIELD, no filme. O que diabos é a Halle Carrier? Bom, na verdade... Na verdade, a gente pode definir como um porta-aviões que voa, né, cara? A gente pode conferir um pouco disso no Capitão Sky e o Mundo da Manhã, lá com a Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow. Eles têm mais ou menos um esquema desses, né? Só que é mais um look, assim, steampunk da parada, né? Meio poop, né? Meio anos 50, né? Isso. É o steampunk. É. Agora, se esse filme fosse filmado em 3D, ia ser... Parece um visual... Acho que seria um visual legal, assim. É, com certeza. Acho que vai, né? É que, na verdade, a gente tá contando com três ovos no c*** da galinha, né, cara? Que é o Thor, o Capitão América e, sabe, e o fato do Homem de Ferro com o Hulk se dar bem no Vingadores, né, cara? Então, até lá, a gente já sabe que tá podre, que é o do Thor. Pelo menos o cheiro já tá vindo, né? O cheiro de merda. E aí, pra quem é claustrofóbico... E quem tem um pouco de medo aí de filme de terror, vai sair um filme novo, que aparentemente é do M. Night Shyamalan. Ou seja, o filme vai fracassar, porque o cara só tem dois filmes bons no currículo, né? Que é o Sexto Sentido e o Avatar, The Last Airbender, lá, o novo, né? Que vai sair. Não, esse isso. Daí já não tá passando de 10% no Rotten Tomatoes de crítica. Nossa Senhora. Sério? Pô, sério. Então ele só tem um filme bom. E agora ele tá lançando esse novo filme, que chama Devil, que, cara, quem nunca sonhou em, pô, tô chegando no trabalho, ficar preso no elevador até a 15 para 6 da tarde, sabe? Só que nesse filme, cara, acontece uma coisa bizarra. Você fica preso no elevador com o demônio. Cara, isso já aconteceu aqui comigo no prédio. Tem uma véia que não toma banho. E preso no elevador dela. Cara. Puta, cheiro de enxofre, né, velho? Pois é. O trailer é bacana, viu, velho? Como quase todos os trailers do que tem o nome do Shyamalan envolvido, os trailers são bacanas, né? Ele podia ser diretor de trailer, né? Acho que ele é um bom diretor de trailer, né? Eu gostei, cara. Pô, você fazer um filme que seduz o cara no trailer e, sinceramente, não sai do ambiente, sabe, 2x2 de um elevador. Não, e o trailer é bem editado, efeitos sonoros violentos, muito bom. Oscar mesmo. Pro trailer já, né? Eu só fico chateado porque eu sei que o The Nothing Happening lá teve um trailer muito legal, né, o Nothing Happening. Que é o que acontece no filme, no começo do filme, e depois o filme desanda, né? Nossa, cara, eu não consegui assistir. Não consegui de tanto falar o mal. É, terrível, terrível. Mas vamos torcer nada, ele já tá com o rabo cheio de dinheiro, pau. Eu gosto de filme de terror, eu vou dar uma... Vai dar um voto de fé. Vou dar um voto de fé, devo assistir. Eu falo pra vocês aí se presta ou não. Porque eu gosto da premissa, é bem, bem interessante. É diferente, não é, cara? É diferente. Não, como, pra mim, eu achei que é Lost dentro de um elevador em 2 horas. É, eu acho que vai acabar nesse esquema meio... Quem é o... Meio Scooby-Doo, sabe? Quem é o Scooby-Doo! Cadê você, meu filho? Sabe, com a revelação final meio podre, mas o que vale, pelo menos por enquanto, a premissa tá valendo. Vamos ficar de butuca aí, né? Mesmo porque o roteiro aí foi... Ele saiu a partir de uma ideia do Michael Night Shyamalan, que ele tá envolvido na produção do filme. Aqui a direção é o John Eric Doudle, tem o roteiro aí do Brian Nelson, né, que escreveu junto aí com o Shyamalan. E pra galera aí que tava ansiando de saudade de mim, tava se masturbando, pensando em mim, essas coisas que os ouvintes fazem, né? Uhum. É, foi anunciado aí mais alguns nomes para o novo Velozes e Furioso 5, com dois nomes de peso até. E eu vejo pelo menos um deles forte na... Então, pior é que assim, quando eu falar quem são, vocês vão confirmar comigo. É o Ludacris e o The Rock. Ludacris é foda, né? Que ele tem aquela música lá... Não, mas essa música é do Jarrod. Não, ele tem uma música no Ele não gravou agora com o Justin Bieber? Sobe o baby aí, sobe o baby. Também é o The Rock, né? Que, tipo, é fortão que nem o Vin Diesel. O The Rock vai ser uma pedra no sapato do Vin Diesel. Sabe o que é o mais legal? É que os dois já tem cara de que estiveram nos outros filmes, né? Eles têm cara do elenco do filme. É o tipão, né? Já tem o tipão, velho. É, você bota os caras pra dirigir e você fala, vocês já estiveram nesse filme antes. Eles eram os duplês, né, cara? Então, o filme aí tá sendo escrito por Chris Morgan, né? De novo, vai contar aí com o Vin Diesel e com o Brian, que é o Paul Walker, Brian Tom, né? Eles são fugitivos e continua a trama do quarto filme, eles fugindo e tal. A trama, né? A trama. Não. Porque não é história, né? Não, é a trama, cara. Velozes e Furiosos é um negócio... Quando eu assisti Velozes e Furiosos 4, eu queria abrir as portas do carro do meu amigo com o cotovelo. Ele não deixou. Oh, que susto, velho. Até porque o seu amigo é o motorista do ônibus, né? Não, ele é o carro dele, cara. As filmagens vão acontecer em Porto Rico e Brasil e Fast Five, como vai ser chamado, né? O Velozes e Furiosos 5. Estreia em 10 de junho de 2011. Ou seja, falta aí mais ou menos um ano pra estrear. Torcer porque, pô, é muito bom, cara. É muito bom. O que eu acho mais injusto é que o ator aqui, ele anda com umas carangas rápidas pra cacete e ele chama Paul Walker, né? É porque ele fez o curso de trucadilho. E o Vin Diesel, que só dirige carro a gasolina. Mas agora é o que eu quero saber. O Velozes e Furiosos, ele vai até aquela hora que ele vai se juntar com o filme dos Transformers? É isso? Eles vão ficar dirigindo os carros rápidos até uma hora que eles vão virar robô e falar: cansei desses coadjuvantes. Joga todo mundo no mar e vão brilhar. Autobots, rollout, né? Aí o Rock, o The Rock vira uma pedra. Uma coisa que é pra se considerar: o The Rock e aquele ator que fez Menina Veneno são iguais. Um só tem músculo e o outro não. Menina Veneno? Quem é o que fez o Menina Veneno? É o Richie? Que filme é esse? É o Richie. Menina Veneno, manda pequeno. Sobe a música. Menina Veneno. Né, Menina Veneno, que é com o Rob Schneider. Garota Veneno, né? Garota Veneno, exato. Bom, e uma novidade que chega aqui no set de Transformers foi que saiu a informação de que Michael TNT Bay não volta para um quarto filme da franquia. Ele realmente cogita encerrar o arco de histórias aí sobre os Transformers, né, com o terceiro filme, e depois ele vai deixar o projeto, né, o filme dos Transformers no encargo de outra equipe, né, de outra produção, enfim. Ele vai se encarregar aí do filme Pain e Gain, que ainda não foi declarado mais detalhes, enfim, mas também tem outros filmes aqui que estão falando aqui, que é o Bad Boys 3, que marca a volta aí do Martin Lawrence e do Will Smith nos seus papéis anteriores. Então quer dizer que o senhor Michael Bay tá fora de uma das melhores franquias do cinema, superando os roteiros de Sexto Sentido, o romance histórico do Paciente Inglês. Eu chorei em todos os Transformers, são filmes sensacionais. Eu chorei quando eu vi As Bolas de um Robô, velho. Chorei lágrimas de sangue. Depois de três filmes, né, cara, acho que realmente a vontade do diretor é fazer outra coisa na vida, a não ser explodir mais coisas, né? Não, mas ele vai continuar explodindo coisas, né? Ah, sim, mas de maneiras diferentes. Ele vai explodir ao estilo noir, vai explodir ao estilo colorido, enfim. Ele vai continuar o seu rastro, né? Conforme as imagens que a gente vê aqui. Isso daqui é o que acontece. A gente vai deixar no post o que acontece num passeio de Michael Bay pela cidade. Uma novidade aí no terceiro filme do Transformers é que, pelo jeito, o Megatron não vai estar mais encarregado do líder dos Decepticons, né? Vai ser o Shockwave, o robô lá que causa tremores e o caramba na Terra. Ele que atacou o Haiti, não foi? Foi. Ele e Jesus. Eles fizeram uma parceria. Aí Jesus foi andando pela água, chegou na ilha e falou: é aqui! Foi ele, Jesus e a BP. Porque enquanto treme em cima e embaixo, vai virando petróleo. O processo do petróleo não é o mesmo da coalhada, não, viu? Só claro que te informou um pouquinho. Palhada leva leite, depois leva Coca-Cola. Agora, mais de três filmes, acho que não precisa mais, não, né? Não, três não. Tá bom. Precisa de seis pra fechar o arco inicial. Não, mas os próximos três podem ser daqui de 30 anos. É, imagina, exato, você assistindo com 45 anos Transformers, dentro de um Transformers. Não, não, só. É, nada mal, né? Você acha que o futuro dos veículos vão ser Transformers? Os japoneses. Os japoneses vão ser. Ah, os japoneses já tem. Eles têm aquela besta que virou um robôzão. Né? Até lá eu já vou estar vendo a minha terceira geração de Transformers, né, cara? Chega. Porra, é verdade. Pois é, pessoal, e mais uma vez, continuando a mais longa das novelas, depois de Odete Reutemann morrer, depois de acharem o assassino, de ver quem casa no final, Peter Jackson se encontra com os atores para o Hobbit. E só pra anunciar aí, Peter Jackson é o diretor da regravação de Tititi, viu, gente? Meu Deus do céu. E do King Kong também. Inclusive, quem faz os figurinos do Robert é o Jacques Leclerc. Grande Leclerc. Aqui é uma homenagem clássica a Clodovil Hernandes, o grande jogador de futebol do Corinthians e do Vasco ao mesmo tempo. Era muito confuso quando os dois se enfrentavam, mas é muito importante isso. Viu, Peter Jackson? Eu tô olhando os seus olhinhos. Sinto falta do seu tamanho avantajado. Você perdeu o peso, você perdeu o moral com a franquia do Tolkien. E com os gordos, né? É, pois é. O bicho fracassou, velho. Cara, ser gordo. Pois é. Olha só, a produção não recebeu o sinal verde, ele não pode fazer. O Jetson tá... O Peter Jackson, ele tá em Los Angeles agora, desde o último sábado, tá tentando escolher os atores, fazer a escalação, e ele já passou em Nova York, já passou no Reino Unido, e pelo visto o maior obstáculo é a MGM, que é... Que não faliu ainda, né? Que não faliu. Cara, a MGM parece um mendigo, prestes a morrer com duas moedas de 5 centavos e alguém falando, não, me dá isso aqui, se tu entrar na cadeira de choque com essas moedas, vai queimar a mão, e ela só pegando. A MGM agora significa matou o Gandalf mesmo, né? É. A MGM tá viva ainda só por causa dos direitos do Tom Jerry, hein? Caraca. Porque o negocinho que deve ter dado dinheiro, cara. Essa novela de gato e rato do Hobbit é uma boa analogia pra isso. Olha só, as estreias do filme estão pra 2012, 2013. Alguém lembra de quando saiu O Senhor dos Anéis e todo mundo ouviu os boatos e falou, semana que vem eu tô vendo Hobbit, se duvidar do jeito que o cara fez 3 filmes em 3 anos? Mas assim que terminou a trilogia do Senhor dos Anéis, que se eu não me engano acho que foi em 2003, já havia muitos rumores a respeito, né? Agora, e isso que na época, assim, os grandes sites de notícias, assim, da internet nem tava bombando muito, ainda não era o epicentro da coisa toda, né? Tanto rumores de cinema que nem a gente tem até hoje. Até porque tinha 2 grandes sites de notícia, né? A CNN e o UOL, né? Bom, depois dessa espera toda aí, vocês acham que vocês esperam, aguardam um filme do Hobbit ainda? Acho que pode sair algo bom? Não, eu acho porque tá em boas mãos, né? A princípio. Tá na mão de quem, afinal? Da MGM que tá falindo. Da MGM, exatamente. se o Peter Jackson pegar, eu acho que tá em boas mãos, mas pode ser a salvação da MGM, né? Só precisa de dinheiro pra fazer. Eu acredito que saia, nem que saia daqui a um tempo, nas mãos de outro estúdio. Pô, porque eu já vi produção do mesmo porte, cara, com esse mesmo tanto de notícia ruim, ser cancelada, cara. Confesso que eu preferia ver o filme pelo Guilherme Del Toro. Preferia, por causa das criaturas, acho mais bacana, mas se não vier também não vai fazer falta, tem muita coisa boa pra gente assistir aí. O filme que eu queria ver com o Peter Jackson era História Sem Fim, um novo. Bom, mas você já está vendo a História Sem Fim, um Hobbit. e olha só, com Peter Jackson no meio. É tudo que você queria, velho. Pois é, saiu na capa da Entertainment Weekly a primeira imagem do Ryan Reynolds como Lanterna Verde. E aí, o que vocês acharam? Pelo jeito vai ser aquilo que os caras prometeram mesmo, né? Não vai ter uma roupa confeccionada pro filme, sim, vai ser... CG. Ah, cara, eu não achei ruim, não, a princípio, assim, né? Vamos ver no filme como fica, né, cara? Mas assim, não tem as luvas brancas, não tem o preto, vocês acham que isso atrapalha, assim? Eu acho que atrapalha sim, cara. Por isso que a gente tem essa dinâmica toda que o pessoal quebra a cabeça pra fazer um uniforme de heróis em filmes, né, cara? A gente viu que aconteceu com o Thor, por exemplo, né? Eu acho que até muito fiéis essa fase aí do Supremos e tudo mais. E no caso do Lanterna Verde, eu acredito que possa ser realmente o caminho certo, cara. Tirar, mostrar mais. Você pode ver que o uniforme tem pinta que ele reflete muito o poder do anel, né? A minha visão do Lanterna Verde nos quadrinhos é que o uniforme parece um simbionte, uma espécie de simbionte, né? É uma coisa que vai envolvendo e que mutaciona e brilha muito. Então, talvez essa imagem não seja a definitiva, entendeu? Acho que é uma coisa que vai pulsar muito na tela. Eu acho que essa imagem foi um teste, emanação de poder e também jogaram aquele... Literalmente, jogaram verde pra ver se eles escolhiam um maduro, né? Jogaram uma imagem, se todo mundo tiver um feedback razoável, positivo, beleza. E lembrando que o filme tá sendo filmado com aqueles pontos, né, de referência, e a roupa não existe. A roupa vai ser digitalmente colocada. Eles podem mudar isso na última hora, né? Eles podem fazer ele mudando, eles podem fazer uma cena de 10 segundos dele com a roupa dessa capa de revista pra mostrar que a foto é verdadeira. Aí eu acho que a roupa parada vai ser bem legal. E sabe por que eu tenho certeza absoluta que a roupa não vai ser assim? Que roupa assim não vende boneco. Mas vende pilha pra Vende pilha. Agora, é legal o fato deles terem mantido o emblema no peito dele. É bem fiel, né? Porque o Batman, ninguém consegue fazer nada fiel. Não, o Batman agora... O Batman agora, ele tá definitivo com... Vamos dizer, com o uniforme que a gente encontra em Batman ano 1, por exemplo. Exato. Entendeu? Que é o todo preto? Não, todo preto não, mas só o morcego, né? Sem a elipse amarela, né? O bonito... Eu acho que de todos eles que tiveram, mas não tem o Batman do Jeff Goldblum lá, o cara que fez a mostra. Eu que? Hã? Batman do Jeff Goldblum. Ok. É, o primeiro Batman lá. Michael Keaton? Michael Keaton, é. Jeff Goldblum. Nossa, velho. Mas é, eu espero bastante desse filme. Acho que dá pra fazer um negócio bacana. É, porque segundo dizem nos quadrinhos, quem tá com as histórias mais redondas aí é o Lanterna Verde, né, cara? Cara, o Lanterna Verde... O anel dele é redondo. É por causa da marca, né? É aqueles anel, o anel dele é aqueles anel que ele assopra e faz... Vocês já viram a imagem do Goat da internet, velho? Não. Não sabe o que é, não, velho? Não. É o... É uma foto que nego se assusta. Tem até os vídeos com as reações das pessoas. Ah, aquele do cara abrindo o rabo. É, o símbolo do Lanterna Verde é quase isso, velho. Um cara abrindo a bunda, velho. Ai, que nojo, velho. Ai, cacete. Bom, e o diretor Brad Bird, o mesmo da animação Gigante de Ferro e Os Incríveis, além de Ratatouille também, que é só sucesso, né? Ele já começou a pré-produção de Missão Impossível 4, mas a Paramount ainda não está pronta para dar o sinal verde aí para a produção. É, o estúdio, ele teria ficado satisfeito com o roteiro entregue já por o Josh Applebaum e o André Nemec, que são responsáveis aí pelas séries Alias e Life on Mars, que é tudo figurinha carimbada lá da equipe do J.J. Abrams, né? Mas ainda o estúdio aí, ele não tá chegando a um acordo referente ao orçamento, e mais grave ainda, não sabe nem se existe um meio aí de trabalhar o personagem Ethan Hunt, né, que é interpretado aí pelo Tom Cruise. A Paramount declara ainda estar preocupada aí com o cacife do Cruise como herói de ação, depois que outra produção de espionagem aí, espionagem e comédia, né, que é o encontro explosivo com a Cameron Diaz. Com a Cameron Diaz, né? Gostosa no Máscara, por sinal. Gostosa no Máscara e acabou depois, né? Se esvaiu. E acabou. Tá escorrendo a cara dela, e, né? Na verdade, o Encontro Explosivo, ele lucrou muito pouco, né, cara? E como é um filme, teoricamente, não só de comédia, como de espionagem também, a Paramount tá meio, assim, com medo da galera associar esse filme com Missão Impossível, que é, cuja premissa é a espionagem, né? Bom, até então o lançamento, ele segue marcado aí pro dia 16 de dezembro de 2011. Pois é. Missão Impossível é bacana, né, velho? Eu acho divertido. Uma das coisas que eu gosto da franquia Missão Impossível é porque cada filme é um diretor diferente, né? Os filmes são muito diferentes entre então, si, né? Então, a gente viu que o primeiro é o dirigido pelo Brian De Palma, e saiu um filme bem em cabeça, um roteiro, alguns momentos até difícil de ser seguido, né? Mas ainda assim, um filme legal que contrabalançou um bom roteiro com uma boa ação. O segundo, né? Pô, o John Woo, né, cara? Não tem nem como ser um Missão Impossível diferente, cara. Pois é. É demais. Tem cenas que eu não vou esquecer nunca no Missão Impossível 2. As justas com a moto, né? É uma... Nossa, aquele final do cara chutando a pistola e pegando no ar. Pistola, nossa, é muito legal. Véio. O terceiro eu me lembro meio pouco, mas é do J.J. Abrams. É do J.J. Abrams. É um filme que ele, na verdade, ele preferiu, né, contrabalançar aí tudo. Você vê que é um filme que não exagera na ação. Por quê? Exagera porque, afinal de contas, é Missão Impossível, né? O que é difícil, supostamente, é pra ser fácil pra eles. Então, é um filme que com roteiro bom, ação legal e tal. E é um filme bom de qualquer jeito, cara. E realmente, eu acho que eles, se for continuar com a franquia, pô, eu acharia legal sim indicar um outro diretor, cara. Não, eu acho que Missão Impossível é contar uma história sem fim. Pronto, falei. Falou, mas não disse, né, meu irmão? Pois é. Eu gosto do Tom Cruise mesmo no papel. Combina com ele, sabe? Aquele jeito meio canastra. Não sei realmente como é que acabou Missão Impossível 3. Ele resgata a mulher lá do Philip Seymour Hoffman, alguma coisa acontece. Ele resgata também o pé de coelho, que ninguém sabia, acabou sabendo o que era afinal. Na verdade, ele deve ter jogado lá debaixo daquela rolha da ilha de Lost, né? Porque a gente não ficou sabendo nem o que era aquilo, nem o que era o pé do coelho, então deve estar associado. É mais um dos mistérios de Lost, né? Uhum. Mas daí, todos os casos, voltando ou não, por enquanto o filme ainda segue marcado pro final de 2011. Ou seja, ainda dá tempo de assistir. É, com certeza. Não vai ser uma missão tão impossível assim. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Executivos afirmam que a pirataria no 3DS é difícil de bater. O filme e os mercenários ganharam um jogo retrô no Facebook. Day of Defeat, chegou a vez do Macintosh entrar na Segunda Guerra via Steam. As pré-vendas do novo Call of Duty estão superando as do Modern Warfare 2. No vídeo da semana, final da Evo 2010. E nas especulações da semana, a Nintendo pós a 3, o que esperar? Pois é, Vivapinha, um executivo da THQ disse que a pirataria 3DS é difícil de bater. É, né, assim, eu não sei o que ele entende de programação pra virar e falar, olha, pirataria é imbatível! Não, meu amigo, ele não entende nada, ele falou, é difícil de entender pros cérebros humanos normais, mas falou que a coisa é forte. Sabe como eu não entendo também? Como funciona um celular, como funcionam as ondas de transmissão de rádio, eu não entendo essas coisas, eu sei que é fácil de descobrir, mas eu não entendo como elas funcionam. Como é que o vice-presidente vai saber como funciona a pirataria? O que interessa é que ele tá feliz, né? Porque dizem que a pirataria no DS machucou. Eu acho que a pirataria do DS foi que nem o caso da Geise Arruda, sabe? Eu vou falar aqui mesmo do caso da Geise Arruda. Ela foi xingada e hoje em dia ela tá posando e se pagando de gatinha e ela foi xingada de algo vulgar e hoje ela faz coisa que talvez seja considerada vulgar mais publicamente. Então, assim, foi uma coisa que machucou, mas que botou na mídia, botou em evidência. Botou em evidência. 80%, isso é um dado nerdropiano do Vivaco, tá? 80% eu chuto... Baseado em estudos aleatórios. Estudos aleatórios de absolutamente nada. Eu chuto que mais de 60% dos DSs do Brasil rodam com pirataria. Eu chuto mais. No Brasil eu chuto mais. Eu chuto 90%. E eu acho que isso popularizou o DS. Se o próximo DS não tiver pirataria e ele for fantástico, como estão dizendo que é, você vai ter que ter muita moral pra virar e falar não. Eu tô torcendo pra que chegue logo na FENAC pra eu ir lá ver. Eu quero ver funcionando. Quero ver funcionando. Eu acho que é isso. A gente vai falar mais sobre o DS daqui a pouco nas especulações. Aguardem aí. Sabe aquele filme Os Mercenários? Que eu acho que no Nerdrops alguém já falou alguma coisa. O melhor filme de todos os tempos vai ganhar de Toy Story, vai ganhar do relançamento do Avatar nos cinemas, vai ganhar de tudo, que é o filme Anos 80, Pé na Porta, de Mognon. Formador de caráter, meu amigo. É o Brucutu Movie. Brucutu Movie. Então, ele ganhou, como ele é um filme dos anos 80, você falou do filme? Os Mercenários, eu acho que eu falei. Acho que sim. Acredito que eu tenha falado. Então, os Mercenários, eles ganharam um jogo gratuito no Facebook, vai estar o link aí embaixo, pra você jogar. E ele é baseado no Contra, com o... Ou seja, 8 bits. 8 bits. Old style. Retrô, parece um Nintendinho, não tem nem aquela paleta de cores colorida do Master System. Meu amigo, os sprites pisca, como é no Nintendinho. E a música aquela do trailer, ela tá presente em versão 8 bits. Entra lá, joga. Se você curtir e gostar e puder acrescentar uma mensagem, ouvir pelo Nerdrops, manda pra gente. Se clica você ali. Isso, se você gostou, manda pra gente aí o seu recadinho. É isso aí. A Valve surpreendendo mais uma vez, dando suporte animal pro Macintosh. Vamos convenhar, nunca teve, né? Então qualquer coisa vale a pena. Mas tá chegando aí da Valve no Steam, Dodge, em versão Macintosh. Pra quem não conhece o Dodge, é o Day of Defeat. O pessoal do Matando Robôs Gigantes falou algumas semanas atrás, escuta lá o podcast. É um jogo de Segunda Guerra, com elementos de tomar bandeira. É um jogo multiplayer de Segunda Guerra. É apenas multiplayer, não tem um single player, né? Ele custa $10 no Steam. Ele é muito bom, ele é em cenários pequenos, com poucos membros em cada time. Ele é muito bem balanceado. Tava na hora de sair, tanto pro Xbox quanto pro PlayStation 3, porque é um jogo pequeno. É um jogo podia sair na Live Arcade, podia sair na PSN, né? Não é que nem os outros que podem ter 24 em times, ele tem limitações que são cabíveis para console. E agora ele tá indo pro Steam. E agora ele tá indo pro Macintosh. E a vantagem disso, por exemplo, eu comprei o Dodge no PC. Muito tempo já. Há muito tempo. E quando eu chego no Steam, eu posso simplesmente fazer o meu login no Steam e baixar a versão de Mac gratuitamente. A Valve não para de surpreender, né? Não para, ó. Eu vou falar uma coisa. A gente volta e meia vai estar falando bem da Valve aqui. Vamos estar surpresos com a Nintendo e falar mal das outras empresas que estão aprendendo. Elas não são ruins, elas estão aprendendo. É porque tem gente dando aula enquanto tem outros aprendendo. A Valve está inovando, está comprando novos projetos, tá saindo daqui a pouco o Portal 2, que vai sair pra Macintosh também, vai sair pra todos os videogames. Essa é a Valve, ela tem esse ideal, e o ideal dela não é esse, é porque o sistema dela se torna facilitado com isso. Como é que ela vai criar suporte pra galera de Macintosh, que normalmente tem um passado de PC, se ela não der de graça o que eles já compraram? É. Vai cobrar de novo. Você podia até cobrar com desconto. Jogue o mesmo jogo. As pessoas ainda iam achar que estavam fazendo um bom negócio. De graça, então. Pois é. E eu vou falar um detalhe da Valve. Ela tem agora um serviço chamado Steam Cloud, que talvez seja uma das coisas ligadas ao PS3, que ninguém sabe. Vai ter alguns serviços do Steam no Portal 2. Olha só, uma especulação interessante, meu. Pois é. E ele falou que alguns serviços da Valve vão estar incluídos, do Steam vão estar incluídos no portal, quando ele foi lá na conferência da Sony. O Steam Cloud, o que que é? Por exemplo, Torchlight é um RPG que lembra muito Diablo, ele é um RPG. Eu posso entrar numa dungeon, dar um save no meio da dungeon, desligar o meu PC, ligar o meu Macintosh, fazer o login no Steam, eu continuo no meu Macintosh da onde eu parei no meu PC. Isso é impressionante. Não dá pra fazer isso com multiplayer, mas tudo ele salva. Por exemplo, Left 4 Dead... O Steam Cloud não tem ainda o Left 4 Dead pra Mac, mas por exemplo. Mas é pra breve, com certeza. É, com certeza. Mas é pra breve, mas por exemplo, se eu chegar na sua casa, fazer login na minha conta do Steam. Seus achievements. Os meus achievements e até as configurações. O save, por exemplo, eu não gosto que o W ande pra frente. Eu prefiro que seja a tecla asterisco. Eu jogo que nem um eu jogo que nem uma pessoa com problema. E eu quero que pra frente seja o asterisco. Beleza. E pra trás, qual seria, irmão? Pra trás seria o botão de contraste do monitor. Eu salvo isso no Steam Cloud, tá salvo. Quando eu for jogar de novo, ele tá lá. Você vai andar pra frente com asterisco e pra trás com o botão de contraste do monitor. É. Mas é, meus amigos, é por isso que a Valve merece o seu dinheirinho. Ela merece o seu dinheiro. Pois é. Esse mundo nunca para de me surpreender. Parece que as pré-vendas do Call of Duty Black Ops, que seriam as operações secretas. O que acontece por debaixo? Olha só, secretinho, tem um segredinho. É tipo como se fosse um bando de médico cochichando, né? Cochichando. Operação secreta. Não, na verdade, seriam todas aquelas ações por debaixo do pano. Ah, aconteceu um grande evento e ninguém sabe porque o evento que ia acontecer sumiu. Aí, de repente, é porque um grupo de especialistas foi lá. Foi lá e resolveu o problema. Resolveu o problema. Você vai jogar com essa equipe. Parece que a pre-order desse jogo tá superando as pre-orders do Modern Warfare 2. Que é impressionante, porque o Modern Warfare foi o jogo mais esperado, mais bombado do ano passado. Vendeu mais do que pãozinho quente. Mais que pãozinho quente. Isso lá fora que o pessoal nem come tanto pãozinho quente. Exatamente. Na França eles comem. Na França eles comem. Mas acho que na França eles não jogam esse jogo. Eles jogam... Call of Duty. Call of Duty. Modern Warfare. Modern Warfare. Warfare. Warfare. Andou. É, pois é, meu francês está excelente. O meu sim, o meu com certeza é ótimo. Por isso que eu vou ao México para praticar. Eu nem vejo ele como uma afronta, eu vejo ele como um momento diferente contado com a qualidade do anterior. Então eu acho que esse vai vender muito bem pela história. Muito provavelmente o multiplayer vai ser conciso, vai ser bom. Com certeza, como foi o outro jogo, porque... Não sei se vocês sabem, Call of Duty, eles saem anualmente, mas eles são desenvolvidos por duas empresas diferentes. Elas revezam o desenvolvimento. O Modern Warfare é o da Infinity Ward, que é o que bomba, entendeu? E os outros são da Treyarch, que vão um pouco piores, entendeu? Então, não deixa de ser uma surpresa o fato das pré-vendas estarem ultrapassando, mas... Eu duvido que venda mais do que o Modern Warfare 2, porque que é a sequência do jogo que mudou os shooters nos consoles, né? Eu não acho que o Modern Warfare seja tão melhor. Eu acho que ele finalmente tirou o pé da Segunda Guerra, que todos os shooters estavam vindo, e da mega ficção. Porque não tô reclamando da mega ficção, mas, por exemplo, tem jogos que são muito estranhos. Tem gente que tem vontade de atirar em bandido de carne e osso de gente, e não em alienígenas de outro mundo. Então, assim, ele trouxe pra uma realidade, era muito real, ele trouxe pra isso e ele aborda, só que é uma realidade muito massa, tipo, todo mundo já viu um filme com visão noturna, todo mundo já viu programa de TV com visão noturna, você bota uma fase que o cara tem uma visão noturna, que é uma vantagem e uma arma muito poderosa na mão dele, o pessoal fica, poxa, que massa. E o jogo é rápido, visceral, né? Call of Duty é sempre isso. Agora, que a série tá meio estagnada, que nem o God of War, meu amigo, eu acho. Você não pode, não tem muita variável, você não pode, eu vou aqui pra esquerda, não. E eu vou fazer isso, e vamos ver o que acontece lá na frente, não, você atira. Tudo é scriptado, né? Tudo é, tu tem um script e você assiste. A vantagem é que o script é muito bom. Deixa a coisa muito cinematográfica. Eu tô muito curioso com esse Black Ops, pelo fato de eu querer saber o que está acontecendo. Poxa, imagina que você tem o poder de influir em, como caso de mísseis em Cuba, Se você não sabe, procura na Wikipédia. É interessante. Todas as teorias da conspiração. Você os grandes momentos históricos da humanidade, né? É, as guerras atuais. E você tá envolvido com isso. E você fazer parte dos bastidores disso com uma arma na mão. Muito então, legal. É aí que eu acho que o jogo pode salvar. O problema é que o jogo custa $60. Ele é caro ainda pra você ter uma continuação de história. Mas não é um problema se você revende seus jogos, se você tem dinheiro, ou se você acompanha as promoções do Steam, que volta e meia tem, então fica ligado. É isso aí. Se você quiser jogar só pela história, não compre agora. Você não vai jogar um multiplayer, quer jogar história? Não compre agora, espera chegar numa locadora. Espera ano que vem, vai sair outro Call of Duty. Vai sair outro e esse vai ficar mais barato. Relaxa. É isso. Não tem pressa pra jogar coisa que você não quer jogar com os amigos. É isso aí. Essa é a dica do Nerdbox. O que eu vou falar hoje é o aplicativo de iPhone, que vai estar aí o link. Ele volta e meia tá em promoção, ele aparece de graça, ele aparece mais barato. Eu vou falar do AR Monster, que é um jogo de realidade aumentada. Ele usa o GPS do seu iPhone, a câmera, e é um RPG. E ele, à medida que você vai movendo a câmera, aparecem monstros com posicionamento de GPS, tesouros e quests pra você fazer, matar monstros, essas coisas, e você vai ganhando level à medida que você vai combatendo. Hoje ele tá $3 na App Store. Eu recomendo muito. Eu já andei bastante aqui em Brasília, pelo menos, e já peguei vários monstros diferenciados em vários pontos diferentes. Os monstros nunca são os mesmos. É uma coisa legal pra se fazer, é um passatempo bacana. É uma coisa que hoje em dia é possível no iPhone, provavelmente vai ser possível em outros. É da Hudson, a nossa querida fazedora de Bomberman. Eu recomendo com vigor. Vai lá, entra no App Store, compra. Se não, fica de olho no meu Twitter, @vivaco. Acabou essa semana aí. Começou e acabou, na verdade, a Evo 2010. O que é a Evo 2010? Eu acho que a Evo 2010 é a maneira que a gente podia usar para resolver os problemas das nações em vez de guerra. Exato. É um campeonato de jogo de porrada. O melhor de um lugar contra o melhor de outro. Vivaco, mas se as guerras fossem resolvidas assim, amigo, que a gente... Call of Duty ia ser o quê? Ia ser a gente controlando o cara jogando o campeonato. Controlando o cara jogando o campeonato de jogo de porrada. Tá, é, realmente. Não dá muito não, certo. Não, mas a gente já viveu isso a partir de agora. Não precisa ser desde sempre. A partir de agora que a gente já teve várias guerras, a gente faz isso. É um FPS que você vê a mãozinha do cara no controle arcade, né? Você controla no analógico com um controle arcade. Tá certo. E assim, aí acabou o campeonato, o campeão é o Daigo. Se você não sabe quem é, digita o nome dele no YouTube, tem uns vídeos sensacionais, que ele sempre ganha, aliás, o bicho é meio Orkunku. Mas o nosso vídeo da semana é... Eu gostei dessa palavra que você falou, Orkunku. Orkunku. São duas, na verdade. Vem do meu francês incrível, meu amigo. Seu francês é incrível mesmo. Incrível. Assim. Impressionante, assim. Então, quer dizer que esse tal de Daigo ganha tudo, todos os Evo. E na Evo 2010 não foi diferente. O vídeo da semana é o vídeo da final. Vale a pena. É impressionante ver jogadores profissionais, entre aspas, ou não. Não, ele é profissional. Ele ganha a vida jogando Street Fighter. Pois é. Então, o jogo em questão é o Street Fighter. E é legal isso. Street Fighter, Super Street Fighter 4. E é, o legal de comentar esse tipo de coisa é porque ele joga e, por mais que ele sempre seja o campeão, ele perde rounds, ele perde lutas. Exato. Ele supera o adversário no final. Ele não é o Schwarzenegger no Comando pra Matar, que com uma pistola acaba com o exército guerrilheiro de um pequeno país. Não, ele realmente respira fundo e vai, né? É, ele se concentra. Ele é que nem você, ouvinte do Nerdrops, que se esforça e consegue o melhor. É, isso aí. Mas é muito interessante ver o vídeo, porque você vê jogadores muito bons. É um jogo muito mais técnico do que aquele pular rasteira. Da Hadouken Ryu. Da Hadouken Ryu. Pular, dar uma voadora, rasteira. É muito mais do que isso. Vale a pena aí, os combos são incríveis. Sabe o que eu gosto? Puxar saco dos ouvidos, né, Dro? Escuta, comenta e um abraço pixelado pra vocês. E chegou a hora que a gente gosta. É a hora da fofoca. A hora da fofoca. A hora da especulação. Será que a gente tá certo? O ouvinte tá certo? Ou será que a gente não tá falando nada com nada? Nada com nada. Eu pedi pra o pessoal comentar. Ninguém fez isso. Mandar e-mail. O pessoal fez isso. Mandar pra mim no Twitter, @vivacqua, é V-I-V-A-C-Q-U-A. Você pode mandar também pro @miopia. E hoje, graças às especulações, nós vamos falar da Nintendo pós-E3, do elemento hardcore. A gente vai só cutucar as outras empresas, como a gente vai cutucar a Nintendo quando a gente falar das outras empresas. É isso aí. A gente vai só dar uma cutucada e vamos dar uma especulada rápida pra você saber o que a gente acha, porque a gente não quer que você seja o maior hardcore do mundo dos games. Tem que entender por que o videogame é caro, por que a indústria ganha tanto dinheiro, por que a Fenac agora tem uma seção de videogame, a Cultura tem uma seção de videogame, Carrefour tá vendendo videogame online. É isso aí. Por que isso? Então, primeiro, eu só quero mandar um abraço pro Dragão do Dourado do Omega Cast, que mandou um e-mail, elogiou a gente. Eu gosto muito do Omega Cast, conheci ele através de outro podcast, o Radiofobia. Um abraço pra vocês todos. Mas em vez de ficar me elogiando, manda especulação, cara. Eu só vou gravar com você se você me ajudar na próxima pauta. Tá dito. Então vamos começar com... Do que a gente vai falar? A gente vai falar dessa tal de Nintendo. A gente vai falar dessa tal de Nintendo. Sumida, meio baleada nos últimos anos, fazendo E3 fracas. Fraca, trazendo aquela professora de segundo grau. Aquela professora de segundo grau com um sorriso enorme. E não é tipo a Michelle Pfeiffer de jaqueta que salva o colégio. Definitivamente não é. Não, é a tia Zona. É a tia Zona. Meio feia, o Red meio com a cara de cansado. Quem é o Red? O Red é o porta-voz. É o presidente da Nintendo North America. E é ele que fala. E é ele que fala pela Nintendo nos Estados Unidos. E ele cansado porque tudo que ele tinha são os dados, né? Isso. A Nintendo tá vendendo. Não vamos baixar o preço de nada aqui. A gente lançou um negócio novo, tá vendendo um negócio novo. É isso. Lançou um jogo que usa um negócio novo, tá vendendo um jogo que usa um negócio novo. Tudo tava vendendo. Tudo que ele falava tava fácil. Eles não estavam tendo que suar. Acho que o Red tava meio de saco cheio. Aí eles sabiam. A Nintendo sabia. Deu um tempo, eu acho que a Nintendo falou assim, ela criou o Wii, criou o controle de movimento e ficou olhando pro cronômetro, esperando quanto tempo ia levar pra Nintendo começar a fazer. Começar a copiar, né? Primeiro foi o controle da Sony e tal. O Vinícius Maciel, inclusive o Vin Maciel do Twitter. Você vai ter que usar a buzina, mas aquele controle da Sony parece uma... Eu chamo do Bilboquê. Bilboquê por quê? É aquela bolinha que você jogava. O Chaves não tinha dinheiro, dele era uma da latinha, mas o Kiko tinha um controle do PlayStation. O Vinícius Maciel, ele falou que o Kinect e o Move vão ser um fracasso e o 3DS vai superar. Eu acho legal porque a gente tá num momento que assim, o Wii ganhou a briga já. O pessoal tá só querendo botar controle de movimento nos controles atuais. Sim, nos consoles atuais. É, nos consoles atuais. E o 3DS vai ganhar de todo mundo de novo. É o que eu acho que o Vinícius quis dizer. Porque assim, a Nintendo ela consegue bater com um portátil nos outros. Sim. Não só o 3DS, Vivaco. A sensação. Vamos deixar o 3DS pra depois. E vamos falar aqui no que a Nintendo fez. Ela usou a E3, que as suas concorrentes estavam anunciando seus controles de movimento, pra falar: hardcore, nós estamos aqui. Nós temos jogos pra vocês. E ela estabeleceu a diferença. Ela virou e falou assim: a gente sabe que o Wii tem os seus joguinhos hardcore. Ela não falou isso, mas ela deixou em aberto. A gente sabe que o Wii tem os seus jogos hardcore, mas a gente sabe que hardcore é portátil. E hardcore. Me desculpa, assim, o Mario Galaxy é hardcore? É hardcore. Os Metroid são hardcore? É. O Zelda é hardcore? É hardcore. Mas eu vou falar pra você, hardcore são os jogos, os portáteis da Nintendo. Cara, desde Mario vs Donkey Kong, que é um jogo difícil. E o Mario Bros é um jogo clássico, mas como todo Mario Bros, à medida que vai pra frente, ele vai ficando mais hardcore. É isso aí. Ele vai passando, ele vai... São jogos de habilidade, né? São jogos que exigem... E até, por exemplo, o Edan e o Elite Beat Agents. São jogos hardcore de canetinha. De canetinha. Eles difíceis. Te fazem suar. Rhythm Heaven. Então, isso a gente tá falando de jogos hardcore de portáteis. Você pode ter o seu videogame de $600. Na época do lançamento do Play 3, você tinha um videogame de $600, uma TV de $2,000 e um portátil de $129. Que faz uma miséria. Com jogos de $30, que são mais hardcore do que tudo que você tinha no lançamento do PlayStation 3. Não, e assim, o Nintendo 3DS, pra mim, é a Nintendo querendo falando assim. O negócio é o seguinte: iPhone, iPod Touch, vocês estão aí querendo tomar o meu mercado. Você quer os casuais? Toma, fica com eles. Aqui a gente vai ter um controle analógico, botões, uma tela touch, controle de movimento e 3D sem óculos, meu amigo. Pois é. Como não desejar? Como não um portátil assim. Que já anunciaram, toca filmes em 3D. Toca filmes em 3D. Então, assim, ele vai cumprir tudo que o iPhone promete. Não. Qual é a vantagem do iPhone? A gente já tinha conversado isso. Que era a vantagem do N-Gage há muito tempo atrás. Eu não saio de casa sem meu celular. É claro. A gente sempre vai falar de jogos de iPhone. Eu tenho meu iPhone, eu não saio de casa. Eu não tenho nada contra os jogos casuais, entendeu? Se eu tô só com meu iPhone fora de casa e aparece um momento que eu tenho que esperar, que ótimo que eu tenho jogos. Eu tenho até jogos hardcore no meu iPhone. Exato. Só que eu... Falta uns botões, Vivaco. Faltam os botões. Vamos combinar. E falta uma proposta para os botões. Tem jogos hardcore de toque? Tem. E eles são muito hardcore. Tem jogos de hardcore de movimento também. Tem muita coisa disso. Mas, lógico, ele tá pensado pro hardware. Mas as limitações do hardware normalmente abrem outros leques da criatividade, como é o movimento, isso, o toque. Agora, a Nintendo abriu todas. Ela botou o controle de movimento, um 3D que pode mudar a perspectiva do jogo. Você tá caçando tesouros e tem um jogo no terceiro plano. Em 3D você pode inclinar, porque tem sensor de movimento. Sim. E olhar atrás de uma árvore, por exemplo. tem o toque pra você selecionar mais rápido um item, um analógico pra você andar e os botões pra ações. Acabou, você tem tudo ali. Você tem tudo. E tem uma coisa que eu acho que a gente não viu ainda, mas que eu acho que vai vir forte no 3DS, que é a realidade aumentada em 3D, porque ele tem, vale lembrar que ele tem duas câmeras atrás justamente pra fazer fotos e vídeos em 3D. O que, por exemplo, do jogo que eu falei de iPhone, o AR Monster, que é de realidade aumentada. Você usa a câmera dele para tirar fotos, você encontra monstros ali. Só que agora, a câmera obedece ao padrão de imagens do aparelho, que é 3D. Isso. Como a câmera do iPhone obedece ao padrão de imagem, a câmera do 3DS vai obedecer. Então, assim, as pessoas... Lógico, não adianta você virar e falar, tem uma câmera de 3D e ninguém fizer jogo. A Nintendo vai conseguir fazer algumas coisas. Vaca, eu vi umas impressões de demos... de demonstrações do 3DS, de realidade aumentada, que a ideia é muito legal. É um shooter que você mexe o seu videogame, o seu videogame fica, vira literalmente uma janela para um mundo de ação, entendeu? E vale lembrar, o 3D tá muito em voga, mas, meus amigos, vai ser no 3DS. Você não pode esquecer que o 3DS é uma máquina dedicada que vai ter 3D em tudo que sair pra ele. É muito diferente de um PlayStation 3, que você tem que comprar uma televisão, e que nem todo mundo vai ter grana pra comprar essa televisão, e nem todo mundo tem a televisão. O que nós estamos falando é que o Nintendo 3DS vai ser o lugar para se brincar de verdade em 3D. Se experimentar esse você tipo fazer de linguagem nova. Por exemplo, agora que tem a Nintendo Store, você pode fazer um aplicativo pra que use o DS Unhardware de capaz de 3D. É isso. Porque o Maurício Carvalho do SoundTest é um hardware dedicado, entende? É muito diferente de você ter que depender de uma televisão, um óculos, um videogame, jogo. Maurício Carvalho do SoundTest estava falando. Sabe a TV da Sony que vem com óculos 3D, vem com dois óculos 3D. Sabe quanto é cada óculos avulso? $250. Esse é o melhor. O da Sony é custeado a $100. A $100. É uma coisa... nota. É uma nota. Então, assim... por 200 você compra um 3DS. Eu acho que não sai mais caro que isso. Não anunciaram o preço. E se sair por 250? Que vier com um jogo junto. Exato. Sabe? Tipo, nem que seja Super Mario 64 refeito em 3D. Exato. Pode ser qualquer coisa. Eles podem portar Wide, eles podem fazer qualquer coisa, ele é mais potente, eles podem fazer qualquer coisa, eles têm a maior biblioteca de jogos interessantes de todos os tempos. É a Nintendo. Eles têm história. Eles têm todo o Nintendo 64 para readaptar para esse console. É isso aí. Eles têm todo o GameCube para readaptar, puxar para baixo. Eles podem fazer com o 3DS agora, que é mais potente, o que a Sony faz com o PSP, que é pegar os jogos de Play 2, dar uma diminuída gráfica, colocar eles ali bem completos. Com a diferença que você vai ter vontade de jogar em 3D, meus amigos. Em 3D, você vai rever os clássicos da sua infância. É isso. Sinceramente, qual é o impacto de se jogar GoldenEye no Wii? Todo mundo diz que não tem porquê. Se você lançasse ele no 3DS, em 3D, com multiplayer... Sensor de movimento pra mirar, analógico pra andar, que botões pra atirar... Que o sensor de movimento seja só pra você tremer na hora que você tomar um tiro e começar a sangrar, sabe? Excelente! E tocando nesse assunto, o Henrique Mercês, espero estar falando certo seu nome, que é o Jiraiya Samar no Twitter, ele tá falando do... ela vai transformar o 3DS no maior portátil da atualidade e as third party vão chegar forte. E meu amigo, e vão chegar para jogos hardcore. O lance do 3DS, vamos fazer uma comparação. O 3DS tem uma tela 3D e uma tela touch. O Nintendo DS tinha duas telas iguais. O que acontece no Nintendo 3DS? Eles vão ter que focar o gameplay só na tela de cima. Eles vão ter que focar. Porque é um elemento diferente. É isso. Touchscreen é para coisas menores. É o mapa, é o item. É o mapa, é o item, é a coisinha. É o reload. É tipo assim, você tá jogando, você quer apertar o botão. É isso. Então, o que vai acontecer? Jogos hardcore, meu amigo. Hardcore, sim. Não tem mais muito pra onde correr no 3DS. Eu joguei muito jogo hardcore que usava as duas telas. Isso é uma verdade, existe. Não, sim, eles existem. Mas agora, tem no foco da jogabilidade e do apelo visual do 3D. É isso aí. Ninguém vai querer fazer um jogo que o gameplay principal tá acontecendo na tela de baixo, entendeu? Ou seja, Zelda agora na touchscreen? Não, agora é no botão. Agora é Zelda. Tanto que o primeiro que eles vão lançar vai ser o remake do Ocarina, que é o melhor Zelda. É o melhor Zelda e ele vai estar com elementos 3D, vai estar refeito. É isso aí. E outra coisa que ele falou também, o Jiraiya Samar, ele falou do Super Street Fighter 4, Resident Evil, Metal Gear, entre outros, sem cortar a nova reformulação do Pokémon. Acabou. O Pokémon não vai dar pra ser pixel 2D. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, porque se eles conseguirem fazer o Pixel 2D em 3D retro style, vai ser muito legal. Eu confesso, porque nego não vai fazer besteira com Pokémon, mas se prepara que eu chuto que o próximo Pokémon só depois de 2012. O bom que isso que o Henrique Messias falou é porque acabou literalmente agora, acabou de sair a notícia falando que 30% do lineup, o que é o lineup? É a linha de lançamento do 3DS, é de jogos da Ubisoft. A Ubisoft, ela faz tudo com todo tipo de jogo, só que ela nunca para de sentar no meio hardcore. Foi ela que chegou com Assassin's Creed. Era hardcore de ter que buscar. É um jogo novo, é uma franquia nova, isso já é um mérito. Uma franquia nova e realmente interessante, né? Que é uma... O Prince of Persia, ela tá retomando, ela retomou, pode ser bom, pode não pode. Ela fez dois Prince of Persia já nessa geração, o Forgotten Sands e o outro, que é aquele todo em desenho animado. É. Ela não para de trabalhar, ela não para de sentar. Olha, Vivaco, eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu queria ver muito no 3DS. O que você queria ver no 3DS? Beyond Good and Evil. Cara, eu tenho no Steam. Em 3D. Eu tenho no Steam, eu acho que ele roda tranquilo. Roda tranquilo, roda tranquilo. Cara, soft. Pode, você não precisa nem acreditar, né, Drops? Só faz aí pra gente. Dá um retweet desse cast. E manda uma cópia do jogo pra gente também. É, né? Manda com 3DS. É, com 3DS. Manda 10 pra gente sortear pros ouvintes. Te amo, Ubisoft. Abraço pixelado pra você. Mas tem gente, por exemplo, o Felipe Bonifácio, ele acha que o 3DS nada mais é do que aquelas revistinhas de 3D sem óculos da Disney. É, assim, eu compreendo que a coisa como um gimmick, como foi a tela de estoque que inicialmente você encostava no cachorro, era só isso que acontecia, ele parece não promissor. Ele parece, mas assim, pelo menos o lineup não é só da Nintendo. Mas claro, ele era não promissor até a E3 e as impressões de todos. As pessoas estavam maravilhadas. Não dá. Uma coisa é você falar que é gimmick enquanto é só um anúncio de vamos mostrar o 3DS na E3. O que é um gimmick? Um gimmick é uma firula. É um truque. O gimmick é o quê? Por exemplo, você tem um jogo de Wii. Vamos falar um jogo de Wii. O jogo é um jogo de plataforma que você está jogando. Legal. Volta e meia você usa o emote para mirar. Mas aí, quando um monstro monta em você, você tem que chacoalhar os dois controles que nem um maluco. Então aquela coisa concisa da jogabilidade é quebrada porque o controle pode chacoalhar. Então, é um gimmick. Se alguém aqui viu Fúria de Titãs em 3D no cinema, o filme não era em 3D, converteram, tem cenas com fantasmas. Na cena, fantasma não é de assustador, eu falo assim, de cópia do personagem, porque a conversão foi mal feita. Parece uma imagem de televisão. É um gimmick, né? Não é que nenhum filme da 3D, de animação 3D, por exemplo, que é pensado pra algumas coisas saírem da tela, que é pensado pra te dar uma noção de profundidade muito ampla. Eu acho que assim, o 3DS, qual é a vantagem? Ele é mais potente, ele tem mais periféricos nele mesmo. O 3D, ele pode até ser um gimmick, de fato. É um gimmick pra chamar atenção. O que vai te fazer comprar? Felipe Bonifácio, o que vai te fazer comprar esse videogame são os jogos. Outras pessoas podem até comprar pelo gimmick, pela firula. Quero um 3D. Quero uma coisa 3D. Você vai comprar pelos jogos. Escute o que eu estou te falando. Não tem como negar que, assim, o videogame é mais potente. Ele tem mais periféricos nele, como o analógico. A tela de toque, botões, o giroscópio. Ele tem um sensor de movimento parecido com o iPhone 4, que pega posicionamento. Ele tem todos esses recursos que podem acrescentar. Você pode falar, o 3D é uma porcaria. Você desliga o 3D, todo mundo que jogou o Kid Icarus na E3 desligou o 3D e falou que o jogo continua bom. Quando você liga o 3D, ele fica melhor. Diferente do Fúria de Titãs, que é um filme ruim, quando você liga o 3D, ele piora. É claro, meus amigos, tá tudo conspirando a favor do 3DS. O hype, as empresas, os anúncios até, o próprio line-up que foi anunciado na E3 já é um espetáculo. O fato do 3D estar em voga, 3D está acontecendo, e o 3DS vai ser um 3D sem óculos, pra todo mundo, barato. Essas são as especulações, vocês podem mandar pro @nerdrops, vocês podem mandar pro e-mail, vocês podem comentar, a gente vai falar na próxima semana da Microsoft, onde ela está, especulações e tal. Você pode mandar pro @miopia ou pro @vivacqua. Galera, valeu, a gente continua a Party Game semana que vem, a gente se vê, um abraço pixelado do Vivacqua. Falou, um abraço do Johnny. Quadrinhos. Pois é, a revista Batman e Robin tem feito muito sucesso aí no último ano, lá nos Estados Unidos, do Grant Morrison, a continuação do Batman Hip, né? Tem uma nova equipe criativa, do Peter Tomasi e do Patrick Gleason. Esse é o Batman Hop? Batman Hop. É o Hip Hop. Uma história tão boa abriu as portas, né? Patrick, Peter Tomasi e o Patrick Gleason, pra quem não sabe, é a equipe que cuidou por muito tempo aí da tropa dos Lanternas Verdes, ajudou como é que é o nome do cara, velho? O cara grosso da DC lá hoje em dia, o Geoff Jones. Falar Superman. Superman. É, porque afinal de contas teve que ser diminuída a p*** do cara, por isso que ele Eles ajudaram o Geoff Jones aí a fazer do Lanterna Verde o que ele é hoje, né? Tá, vai ter filme, o escambau. Eu gosto muito dos desenhos do Patrick Gleason. O Peter Tomasi, os roteiros são meia boca, mas dá pra descer. Agora é então, já que você falou de DC, vamos falar de Marvel, né? Vamos falar de Marvel. Tá chegando aqui, meu Deus, Marvel também entrou na onda dos vampiros. Jesus Cristo. Jesus Cristo não era vampiro não, porque ele subiu aos céus, se ele tivesse subido aos céus, ele virava poeira. Ah, mas ele ressuscitou, né? Reza a lenda. Como é que reza a lenda? Fala assim, junta as mãos e fala assim, pererê, mula, fica... Mas reza a lenda é uma dicotomia animal, né? Pois é. Pra quem não acredita em Deus, rezar é coisa de lenda, né? É coisa de lenda, né? Nas imagens que estão aí linkadas no post, mostra o Hulk vermelho, que agora a gente já sabe porque que ele é vermelho, com as presas. Aí tem o Tony Stark, o Homem de Ferro, na frente de um espelho vazio, porque os vampiros não têm reflexo. Posso pegar um vampiro desprevenido, então? Como? Não tem reflexo. É péssimo quando ele vai no ortopedista, o cara bate com o martelinho, né? Fala, ele está olhando assim, velho. Você não tem reflexo. O foda vai ser o doutor, ser o Donald Blake com o martelo do Thor, né, cara? Nossa, ainda assim não senti nada. A lancheira do Thor, né? O joelho do bicho, o joelho do vampiro vai cair e não vai sentir nada, velho. Deu uma levantadinha. Se você olhar essa porra do Homem de Ferro, ele passou lápis no olho da máscara. É verdade. Pra ficar mais sinistro. Ele fez uma expressãozinha que nem era a máscara do Batman dos anos 60. É. Esse daqui é o emo de ferro. Meu Deus do céu, cara. Então você tem também a Emma Frost, branca que nem um pedaço de... A Emma Frost é uma afrodita? Não, ela é a parente britânica do Polar. Ela é mordendo o Ciclope, e né? E tem a vampira, né? Também sendo mordida. Tem a vampira, é um trocadilho inesperado, né? É um trocadilho... Nos Estados Unidos não se chama vampira. É, exatamente, é a Rogue, né? Bom, eu acho que vai ser uma bosta. Não tem outra coisa, só uma bosta, muito tom de vermelho, vai ser uma bosta de hemorroida. O melhor tá o Hulk de capa, porque assim, tem um contexto que eles estão no universo, que existe uma infecção, que as pessoas são vampiros, é uma coisa. Todos parecem até aceitáveis. Aí de repente tem o Hulk vestido de Drácula. É o Rúcula. O Hulk tá parecendo aquele... A família Monstro que tinha o vovô. Exatamente, velho. Ele tá parecendo o avô, tá ligado? Que era o velho, tá? Tá caro, mano. Eu acho que tá parecendo o Elmo daquele... da Vila Sésamo, né? Mas... Tá dando mesmo. No Lanterna Verde, o nego fez o arco-íris de alegria e ficou bom, né? Vai que sai alguma coisa boa disso aí. É, não. A Marvel tá cheia de quadrinho bom hoje em dia. Eu vou te falar, cara. Fizeram os últimos arcos de história da Marvel, cara. Tá um horror, né, cara? Porque a melhor coisa que andaram falando aí, aquela saga lá dos Skrulls, né? Que tinha em tudo quanto é canto, a invasão secreta. Teve o Guerra Civil, né? Antes de tudo isso. A Guerra Civil foi o que começou o grande arco, né? O momento da Exatamente, Marvel. Cara. Mas eu pego, cara, e vejo, porra, como com uma trama, uma minissérie. Minissérie não, que é uma coisa gigante pra caralho. É uma novela da Globo. É, como uma coisa dessa pode gerar tanto buzz, cara? E começa com heróis novatos pertencentes a um reality show, sabe? Que dá um negócio errado na missão e começa uma votação pros heróis revelarem identidade e no final das contas o Capitão América morre, cara. Demais, né? Mas assim, eu não li a Guerra Civil. Dizem que é bacaninha até. É bacaninha pela chacina, mas pela questão de roteiro é que nem analisar o roteiro de Rambo 5, sabe? Miscelânea. Então, aparece um Optimus Prime de 12 metros de altura em Pequim. A notícia é marota, diz que transforma Pequim. Um chinês, meu Deus do céu, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele. É um chinês, ele tá bom demais a informação. É um chinês, o nome dele é Frango Xadrez, ele é Xadrez Primavera. Ele construiu um Optimus Prime baseado no design do filme a partir de sucata. Ele tem 12 metros de altura. Uma das suas habilidades contra os inimigos é ficar parado e causar tétano. É impressionante porque tem um nível de detalhe muito grande, muito bom. Ele usou muitas latinhas de Coca-Cola. Pois é. O que eu acho de desperdício de talento é o seguinte, cara. Ele podia ter feito um negócio com uma parada com 1,80m, já ia ser maior que todo mundo lá. É mesmo? É, o bicho perdeu, dois anos da vida dele fazendo um negócio que é meio overkill, né, velho? Se o Guizão um dia for visitar lá, velho, já vão acionar a patrulha do Spectroman e o cara... Eu tava falando que me lembra muito aquele Gundam que o nego fez em Tóquio, né? Muito mais legal, né, velho? É, porque o Gundam parece tinha clássico. Dinheiro, né, pra fazer. Esse cara, imagina como é que esse bicho não construiu esse Optimus aí. Não, mas ele deve ter gasto muito dinheiro chinês, né? Porque na China... se você é nada. Se você pegasse esses truta aqui andando com carrocinha pegando sucata, já era. Eles estão montando um exército de robôs, é isso? É isso, cara. Meu Deus, puta, velho. São os Decepticons. Meu Deus, todos mendigos trabalhando. Nossa. Aí, ó, galera, vocês escutaram no Nerd Drops essa teoria, hein? Se um dia começar a aparecer um monte de robô enferrujado, todo fudido, e os caras numas carroças comandando, você já sabe que você ouviu primeiro aqui. Mas assim, a vantagem de ser feito na China é porque esse robô ficou muito balato, né? Ficou muito barato. Eu chuto que deve ter uma pessoinha ali dentro, um cadáver, velho. Eu não chuto não, que eu vou pegar tétano. Momento Sofá. Chegou aí o tão esperado momento que flattem do Nerd Drops, o momento sofá. E nessa semana nós trazemos Emma Stone, que é a gostosa gordinha lá do Superbad. Pegou, sabe, aquela ruivinha e tal. É assim, esse momento sofá não tem o seal of approval do Luiz Sussi, que não tem nude. Nem mas, pode, né? Mas tem umas fotos bem interessantes. Agora, sim, vai, tá de bobeira, tô ouvindo o Nerd Drops, ó, bateu minha hora de... Deixa eu ver um negócio assim. Se você é desses, você pode procurar pelo nome Faye Regan no UGIS. Você vai ter uma grata surpresa, uma ruivinha muito amistosa também. Uma irlandesa, super bonita, uma moça de família. É, lembrando que esse momento sofá é uma pré-venda, porque se ela já apareceu gostosa assim, resta a gente esperar um nipple slip, uma escorregada, uma descruzada de perna. É só pra ligar o alerta pra mostrar que ela não é só aquela ruiva diferente do final do Superbad. Ela está gostosa. O meu flapômetro, ele trava aqui quando ela tá de Marge Simpson. Mas ainda assim ela tá numa pose. Eu encarava, hein? Eu encarava. É. Meu de Marge Simpson. Né? Vou comprar uma peruca dessa pra limpar o fogão aqui de casa. Vou entrar de cabeça nessa limpeza. Bom, e esse foi o Nerd Drops de número 53, um Nerd Drops histórico que teve a minha volta do mundo dos mortos e da Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu era o gordinho, sabe? E voou. Gordinho que voou, sério que é um dirigível? Como não pode faltar na tradição do Nerd Drops, escolhe então aí a música Vaca d'Água. Vaca d'Água é a senhora, sua mãe, fazendo natação. Não é. Esperem aí durante a semana uma tirinha do Vivacqua sobre uma vaca d'água. Vai ser bife molhado, né? Então, eu escolho o Fat Bottom Girls do Queen, porque Queen é banda de macho. Música repetida, mas tudo bem. Já tocou Fat Bottom Girls? Já tocou no programa 19. Ai, que medo! Caraca, chama biblioteca, olha só. Biblioteca, velho. Então foi tá. Foi a Ana Pérez que pediu. Então tá. Em homenagem ao meu querido amigo do Papo de Gordo, Dudu Salles, toca aí Always, do Bon Jovi. Toca Nossa aqui, então. Senhora. É, toca aqui, pode ser, né? Bon Jovi, toca aqui. E é isso aí, fiquem aí com a música do Vivacqua e lembre-se, sugestões, reclamações e comentários, enviem aí para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Até a próxima. Falou aí, galera. Até a próxima. as pixeladas. A gente tem uma nova voz sexy no Nerd Drops, né? Eu? É, um sotaquezinho. Sotaquezinho de brasiliense, né? A gente quer te penetrar já. Não me penetra não, velho. Eu não vou ter tempo de editar não, velho. É, tu já tá me fudendo, porra. Tá muito ansioso. Tá querendo comer todo mundo? Tanta coisa de jogo, mano. Não, só falta você... na pauta. Pauta grande, mano. Pauta grande, não tá? Tá chiquante. O pau de quem, velho? Pronto, diminui a fonte e ficou menor. Diminui o espaçamento também. Faz assim, corta no meio, imprime e dobra. Então, cara, eu acho que o melhor caminho pra você é... Cara, fica perto da rodoviária, se eu não me engano. Eu vou de busão, cara, eu não vou de moto, não. Ah, você vai de busão? Não vale a pena ir de moto, cara, eu não sei se vai ter lugar pra parar. Ué, mas você não comprou uma moto Yamaha? Então.